rádios livres. Esse programa é um oferecimento das rádios livres. Você pode ouvir programas da rádios livres através do dial muda.radiolivre.org e sempre escutando também o programa Se Quiser Ansim, Não Quiser É Ansim Também. Socorro unicamente no seu dial livre amanhã às 8 horas da noite pra você, gatinha radiofrênica, esquizofônico ouvinte, um pouco de putaria necessário. Ah, sim, Camilo. Eu sou um gato esquizofrênico. É, vamos lá. E eu quero socar o barulho! Ingenious, knock off from the city. Strung out on lasers and slashback blazers. Ate all your razors while pulling the waders. Talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Gin Genie lives on his back. Gin Genie loves chimney stacks. His outrageous schemes and he bowls. But Gin Genie, let yourself go. Like a reptile, she loved him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hands. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Lights on the neon and sleeps in a capsule. Lost to belong. Lost to belong. Demais, sem palavras, velho. Fala a verdade. Não, nem que eu queira falar alguma coisa, eu consigo. Bom, vou tentar tocar uma daquelas sempre que eu toco nos discos, quando eu toco em disco aqui. Né? E eu queria mandar um beijo especial, cara, pro Carlão Linquevieios, que é um amigo meu que casou-se hoje. E eu não fui no casamento dele. Mas eu garanto pra vocês, cara, que eu amo o Carlão, cara. É uma das pessoas que eu quero muito bem, assim. Ele é muito legal mesmo. Pô, sei lá, se você tá afim de se vir e se emocionar, vem aqui no Encontro de Rádios Livres também. Aqui é um lugar pra isso. As pessoas vêm e se emocionam aqui também. Podem se emocionar em outros lugares, mas as pessoas se emocionam aqui também. Mas e aí, Fê? Você vai mandar um som pra alguém? Ah, sim, irei. Vou mandar um som pra Isadora, que mora comigo. Ela é uma minha firmeza. Mas eu vou falar outra vez. A Isadora, que mora comigo, é uma mina firmeza. Por isso que eu vou tocar esse som pra ela. Beleza? Gostei. Ó, Isadora, você é uma mina firmeza, ó, fica aí, galera. Fica aí. Chegou a galera aqui ouvindo a rádio. Os caras estão achando que eu sou louco, né? Eu fui louco. Calma aí. Estava mandando uma música pra minha amiga, Isadora. Ô, Isa, ó. Você sabe, né? Essa aqui. Não me moleste mosquito, não me moleste mosquito, não me moleste mosquito. Ai, why don't you go home? Não me moleste mosquito, let me eat my burrito. Espera aí. Que merda aí, velho. Aqui. Acho que vai ser essa, já. E pra Isadora Verdeck. Programa O Homem na Estrada. Na Estrada. Take the highway to the end of the night. End of the night. End of the night. Make a journey to the bright midnight. End of the night. End of the night. Realms of bliss. Realms of light. Summer punches sweet delight. Summer punches sweet delight. I'm on to the endless night. End of the night. End of the night. End of the night. End of the night. Rádio Muda. Programa O Homem na Estrada, na Estrada. Estamos aqui com a presença de duas mudeiras que eu acho que eram. Tinha um programa antes do meu. Esqueceram a chave comigo. Fala aí. E aí, galera da Muda, tudo bom? E aí, galera? E aí, o Bruno, cadê? É, o mundo tá aí. E o negócio tá louco aqui. Alô? Ah, então, cadê o Bruno que tá com a minha chave da muda? Ele ia entregar pra mim do programa psicodélico. Alguém sabe? Bruno, aparece aí, pô. Please believe me. If you don't need me, I'm going, but I need a little time. I promised I would drown myself in mystic heated wine. Please believe me, the river told me very softly, want you to hold me. Te perguntar, vocês querem um Raul Seixas ou mais um The Doors? Como eu que mando aqui e eu quero que o ouvinte se foda, no bom sentido da palavra, tipo, pro ouvinte se fuder mesmo, entendeu? Vai lá e se foda então. Espera aí, filho. Espera. Olha lá, mandei alguém se fuder, alguém se sentiu culpado aqui, cara. Alguém se sentiu mordido, velho. Ah, manda merda logo, velho. Vai. Vai. Ai, pô, me bota um story of whiskey and mystics and men. Admuda, programa Homem da Estrada. Na Estrada. Da-da-da. First there were women and children obeying the moon. Da-da-da. Then daylight brought wisdom and fever and sickness too soon. Da-da-da. You can try to remind me instead of the other you can. Da-da-da. You can help to ensure that we all insecure our command. Da-da-da. If you don't give a listen, I won't try to tell your new hand. Da-da-da. This is it, can't you see that we all have our ends in the band? Da-da-da. And teachers and preachers of wealth were arraigned. We could see quite a future for me in the literal sense. And if all of the people could claim to inspect such regrets, well, we'd have no forgiveness, forgetfulness, faithful remorse. Da-da-da. So I tell you, we must send away. Da-da-da. We must try to find a new answer instead of a way. Rádio Muda, e eu tava aqui conversando com o camarada 10, esse cara é 10, hein, meu, ouvinte aí da Rádio Muda, e todo ouvinte da Rádio Muda é um radialista em potencial, fala um pouco, então. Eu vou querer meu Guinness, o cara que mais ouviu Rádio Muda desde 1982, vocês querem me conhecer? Vem aqui na Rádio Muda, maluco, tem muita história pra contar. É, vem aí, galera, vem aí, porque tá rolando um encontro de rádios livres. Tá aí o 10, pra contar 10 e mais 60 fitas. É ou não é 10? É, tá vendo? Vai, mais uma, então. É, esse aqui é Rádio Muda, e esse aqui é o programa O Homem na Estrada. Na Estrada! É. Voltando, eu não vou tocar esse som. Pra você que tá esperando que eu vou tocar esse som. Não vou. Não, nenhuma desse disco. Não é chato mesmo. Sei. Não toque nenhuma desse disco. Hey! Hi, how you doing, man? Ah, então vai, vamos tocar essa porra. Vai, é isso aí, é. The Doors. Everything is fucked up as usual. Ao vivo, sei lá. Thank you. Ashen Lady, Ashen Lady, give up your vows, give up your vows, save our city, save our city, right now. Isso aí, rock and roll. Essa que é a ideia do programa, Homem na Estrada. Na estrada é fazer rock and roll, quer dizer, tocar. E é o seguinte, hoje está tendo aqui na Rádio Muda o encontro de rádios livres. O que, que é o programa, o encontro de rádios livres? O encontro de rádios livres é o encontro onde a galera que faz rádios livres se encontra. Então vem aqui várias pessoas de várias rádios livres do Brasil inteiro, está se encontrando aqui agora na frente. É, agora. Quando? Agora. Quando? Agora. Nossa, Fê, encontro de rádios livres na frente da Rádio Muda. E até amanhã. Até amanhã. E até amanhã, porque tem toda uma programação. Ah, Fê, qual que é a programação? Vem aqui e se informa. Ai, eu sou hilário, cara. Não, vou falar uma coisa pra você, viu? Vou tocar mais um rock and roll. Ó, são 18 horas mais 18 minutos. Você sabe que assim, ó, o programa Homem na Estrada, é um programa feito por mim e pelo Viana, que tem faltado. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, esse programa, ele é composto por uma parte internacional das músicas e uma parte que é nacional. Parte essa nacional que eu tenho abdicado e passado para o Brasil psicodélico. Então, a primeira coisa, quando se fala em Brasil psicodélico, não existe. Isso é apenas uma coisa que você está pensando. Brasil psicodélico não é nada antes do homem na estrada. Você está entendendo? Fê, mas aí... É porque eu estou falando tudo isso, porque o Bruno não veio fazer programa... E ele não trouxe a chave das meninas. E ele é um chave. Então, como eu tô puto com ele, que ele não veio. Eu vou tocar uma música pra ele aqui hoje. Aqui. Espera aí, Bruno. Tem que escrever aqui. Caroço. Espera aí, caroço. Caroço. Putz. Rádio Muda, a rádio que eu faço e que eu queria fazer também. A hold in my hand is the strangest thing I've seen. One bug only just started to Muda. It's had its share of the rain. It needs some feeling to light its fiery flame again. One more lie and it could die. Oh, Carol, won't you let this cloud go? into the gentle night. No one who lied when it could die. Puta! É isso aí, galera. Programa O Homem na Estrada, na Estrada. O Bruno chegou aqui. Fiquei falando mal dele, ele chegou. Ele tava fora, mas chegou. Tá vendo como é, às vezes é bom? Sabe quando você vai lá e cutuca com a onça? E a onça vem? Foi o que aconteceu agora. Dá uma cutucada lá, velho. Às vezes volta. É, você ressurge. Dá uma cutucada, dá certo, velho. Ó, tô aqui com várias galeras, cercado de várias galeras dos movimentos de rádios livres, que é um prazer imenso. Venham pra Unicamp, venham pra Rádio Muda, venham discutir aí com a gente, conhecer gente nova, trocar ideia. Porra, firmeza, tomar cerveja daqui pra frente. Hoje a gente teve aí uma puta de uma conversa com o Jerry, né? E com o Juba e a galera toda do encontro. Né, eu falo mais do Jerry, né, que é um cara que esclarece assim pra gente, que faz rádio. Não, eu posso falar, meu, o cara representa mesmo. Muito legal. Falou, galera. E que, meu, fazendo um encontro aí com a gente. Então, se você estiver ouvindo, cola aí na rádio, vem aqui na Unicamp. E agora são 6 horas mais 22 minutos. Eu já estou há 2 minutos atrasado no programa que vem depois do meu, que é o programa do idiota do Bruno. E eu vou, ó, eu vou falar o seguinte, cara. Eu vou falar o seguinte. Ele sempre vem com esse papo. É só duas músicas. É, Pauladinha. Tem uma aí. Ó, é o seguinte, ó. Eu vou botar a última minha. Não, eu quero passar. Não, nem fodendo, velho. Nem fodendo. Eu vou pôr esse aqui, ó. Cadê? Aí. Pra você, ô Bruno. Pra todo mundo aí que é do rock and roll, beleza? E essa aqui pro Bruno. Essa música é do Homem da Estrada, na Estrada. Pro Bruno, que é o cara mais da estrada que tem. Você segura no meu pé. Faço tudo por você, tudo que você quiser. Eu quero uma colher de chá do grande jogo do xadrez. Não quero ver você chorar. Não quero ver você chorar. Tô aqui pro que vier. Eu danço o que você tocar. É só dar corda no boneco. Tamo rock, tchá, tchá, tchá. Não tenho nada a perder. É só ficar quieto e não dar bandeira. Você chupou a manga até o fim. Só deixou caroço para mim. E melhor que isso, só carnaval. Pegue essa motocicleta e vou mostrar quem é você. Bota o seu bolsão de couro. Agora é que eu quero ver. Na arrancada pro futuro. Seu eu tinha medo. Ah, dos olhos cegos do morcego. É você essa música, né? Essa música aqui, Caroço de Manga, é você. Essa vida inteira é uma brincadeira. Tá ligado? Caroço de Manga. É o Bruno, cara. É o cara que tem uma moto rápida. É o cara que é meu amigo e que veio nessa rádio fazer um programa que se chama Reação Psicodélica. Bota o seu blusão de couro. Esse cara. Agora é que eu quero ver. E na arrancada pro futuro, sem nunca pedir arrego. Nos olhos cegos do morcego. Nos olhos cegos do morcego. Nos olhos cegos do morcego. Thank you. She looked at me and told me I was the only one in the world. Now I have found my girl. Estou tentando dominar a máquina aqui na Rádio Muda, estúdios subterráqueos, livres. E já já, programa Brasil Psicodélico, uma palhinha passando aí para fazer presença. Vim pro Fer me xingar pessoalmente. Então estamos aqui, Rádio Muda, no encontro das rádios. Aguenta aí que já já. My girl awaits for me in tender time. My girl is mine. Pô, sacanagem, hein, Bruno? Isso é uma forma de controle. Porra, e várias galeras conversando ali fora sobre rádios. Muito legal. Vem aí pra rádio, galera. Vem aí debater com a gente. Qual que é o programa que tá tendo agora? São 6 horas e 20 e poucos minutos, está entrando no ar aqui na Rádio Livre, Rádio Muda, no Encontro das Rádios, uma palhinha. Está entrando no ar o programa... Brasil! Psicodélico! É o samba rock, meu irmão. Lindo sonho delirante, lindo sonho delirante. Hoje eu quero viajar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Lindo rock progressivo. Joia! Let's Power, Flower, Pago Bicho, Beat Mix. Tudo isso é Umbra Cultura. Brasil! Programa Brasil Psicodélico aqui, mais um sábado do caralho. Estamos aqui representando vários participantes aí de várias rádios aqui. Rádio Ardida, é isso, brother? Fala um pouquinho aqui também da presença de estar aqui hoje. Oh, valeu aí pelo acolhimento, primeira vez falando aqui na Rádio Muda. Tô vendo aqui como a estrutura, depois de anos, faz a diferença. E a galera colando junto, mano. Só tem a somar, né? A gente vai tentar montar lá um tipo seguro assim também. Estamos operando lá nomadmente. E começando a montar o coletivo técnico lá, tá bem, bem interessante. Então precisando aí de colaboração, materiais, quem puder mandar coisa pra gente aí, já estamos no radiolivre.org, mandando ver aí, queimando as ondas lá do bairro dos Pimenta, do Guarulhos. É isso aí. Legal, então aí ó, agregar aí o poder aí, força, vamos se apropriar dos meios de comunicação dentro das nossas possibilidades, do meio aí, underground que tá fértil pra caralho, gente muito boa aí fazendo esse rolê. Então é isso, aproveitar o encontro aí pra trocar ideias, experiências. Então rapaziada presente aí, Socobano, total, maior satisfação Socobano aí no Brasil Psicodélico, porque esse programa é muito psicodélico. Eu vou ser ouvinte uma só pessoa. Então vamos começar hoje o programa com um som dos anos 70, que é uma das bandas que eu mais gosto, chama Apocalipsis. E essa música vai para todas as rádios livres. Ela se chama Liberdade. Apocalipsis 72. Livre, livre, livre, livre. Livre como a terra, livre como o ar, livre como o fogo, como a água. Livre como a chuva, livre como o vento, livre como o pó e como o ar. Livre como o sol, livre como a lua, livre as estrelas e os planetas. Rádio Manda, Rádio Manda, livre, todas as rádios aqui presentes. Livre, livre, rádio, livre, rádio, livre, livre, livre, livre. Pessoal aí que tá no encontro, vamos começar a oficina de rádio digital daqui uma meia hora, ali no computadorzinho ali do lado. Então daqui meia hora começa aí a oficina sobre rádio digital. Então quem quiser participar vai se aproximando aí, daqui a pouco a gente começa, meia horinha, valeu. Aproveitar aí você que tá ouvindo a Rádio Muda, você que é ouvinte, que curte, você que vem aqui no rolê, conhece também. Esse é um momento muito bacana para chegar junto. Sabadão aí, um clima bom. Vamos chegar porque hoje é um dia especial. Rádio Livre. programa Brasil Psicodélico. Vocês estão ouvindo Apocalipse 74, banda nacional. Psicodélico, este é o encontro das rádios livres aqui hoje e a gente está ouvindo uma música bem longa do Apocalipse. Brasil! Psicodélico! Agora a gente vai ouvir então um som muito louco, também aí em homenagem às rádios, que é o Sinal da Paranoia, que é do Som Nosso de Cada Dia, banda desde os anos 60, 70, a banda representa aí contra a cultura nacional, Sinal da Paranoia. a sensação de chegar, o terror de não vir a ser o que se pensa. Pensar as coisas eternas que não duram mais que um dia, que não duram mais que um dia. We'll be right back. Duda. Programa Brasil Psicodélico aqui. Firmeza total, rapaziada. Presença. Então essa música foi pra todo mundo que é meio paranoico. Que entra nos paranóis, quem é que não entra, né? E agora a gente vai ouvir a música Magma, de uma banda que chama Tela. LH. É tipo Pink Floyd nacional, é uma ópera rock. Lembra muito até o... Tipo um Echoes nacional. É uma ópera rock esse álbum. Chama Continente Perdido. Cultura nacional, anos 60 e 70 no Brasil Psicodélico, na Rádio Muda. Rock and Roll. Jorrar